Esperando, o tempo passou e nem vi. Ah, se o tempo voltasse. Ah, se você estivesse aqui. Esperando, o tempo passou e nem vi. Ah, se o tempo voltasse. Ah, se você estivesse aqui.